peguei sem um tostão. Desempregado, endividado, na sarjeta estirado, ainda mijado por um cão. Atrasei o aluguel, fui despejado, humilhado, os meus bens foram empenhados. Resultado, tô ao léu. Me peguei sem um tostão. Desempregado, endividado, na sarjeta estirado, ainda mijado por um cão. Atrasei o aluguel, fui despejado, humilhado, os meus bens foram empenhados. Resultado, tô ao léu. São Manuel, nego fiado, virei mendigo e os amigos não me deram no perigo, nem abrigo, nem trocado. Então queimei meu RG e virei bicho, comi lixo. Se tô vivo é por capricho, e me lixo pra você. Me peguei sem um tostão, desempregado, endividado, na sarjeta estirado, ainda mijado por um cão. Atrasei o aluguel, fui despejado, humilhado, os meus bens foram empenhados. Resultado, tô ao léu. A esperança às crianças e me escrachou pra vizinhança e por vingança me chifrou. Então queimei meu RG e virei bicho e comi lixo. E se tô vivo é por capricho, e me lixo pra vocês.